Brasil brasileiro. Notícias. É hora de notícias. São 11 horas e 43 minutos. Com muita tristeza que acabei de receber aqui a notícia da morte de uma das vozes marcantes da nossa música popular brasileira, uma das grandes artistas do nosso país, do nosso, né, do nosso Brasil, da nossa música popular brasileira, Gal Costa. Aí, Aquarela do Brasil na voz Gal Costa. Morre Gal Costa. Lamentável a morte da cantora. Morre Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira, aos 77 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista, que cancelou um show em São Paulo no último fim de semana. Uma das maiores vozes da música popular brasileira morreu na manhã desta quarta-feira, dia 9, aos 77 anos. Informação confirmada pela assessoria de imprensa da artista e a causa da morte é desconhecida. A cantora era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas que teve sua participação, a sua participação cancelada de última hora. De acordo com a sua equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o fim de novembro, seguindo recomendações médicas. A cirurgia ocorreu em setembro e pouco após a sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Koala. De lá para cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas da turnê, as várias pontas de uma estrela marcadas para dezembro e janeiro. A nascida Maria das Graças Costa Penha Burgos, em Salvador, na Bahia, em 1945. Gal Costa sempre foi incentivada pela mãe a seguir carreira na música. Já o pai, morto em sua adolescência, foi uma figura ausente. Ela trabalhou como balconista de uma loja de discos na capital baiana, a Rony Discos, uma das principais da cidade. No início dos anos de 1960, foi apresentada a Caetano Veloso, o encontro a partir do qual foi criado assim um vínculo pessoal artístico e que perduraria até sua morte. Gal foi uma revolução. Uma revolução das vozes e dos costumes da música brasileira, desde o seu surgimento na cena nacional nessa mesma década. Aproximou-se ainda adolescente aos também baianos Maria Bethânia, Gilberto Gil, além de Caetano Veloso, com quem integraria o grupo conhecido como Doces Bárbaros, responsável mais tarde por um disco definido da década de 1970. Tinha ainda pouco mais de 20 anos quando participou também do álbum Tropicália, Urbanis et Circenses, pedra fundamental do movimento tropicalista. Logo depois, em 1971, fez um dos espetáculos assim de maior repercussão da história da MPB, Fatal, que viraria também um dos álbuns cultuados. A partir dali, sua voz foi se tornando assim cada vez mais popular por canções como Modinha para Gabriela, sucesso estrondoso de Dorival Caymmi, e que abriria assim, Dorival Caymmi, né? Que abriria assim a novela da Globo inspirada em Jorge Amado, e por hits reunidos no álbum Água Viva, de 1978, como Folhetim, de Chico Buarque e Paula e Bebeto, de Milton Nascimento e Caetano. E foi nesta fase mesmo que a cantora então se incorporou mais ao maestrão das grandes redes e rádios, começando assim a se descolar da imagem de ícone da subversão tropicalista. A parceria com Caetano nunca esmoreceu, mas Gal passou a tirar seus hits de compositores de correntes diversas, como Chico Buarque, a história de Lili Brown, Futuros Amantes, Dejavan, De Azul e Nuvem Negra e Moraes Moreira, de Festa do Interior. É lamentável, com muita tristeza aqui, noticiando aqui a morte da grande cantora, compositora, da voz, a Gal Costa, das maiores vozes da música brasileira. Faleceu hoje, aos 77 anos. Gal, descanse em paz. Vá com Deus. 11h49 agora, hora certa, Zeni. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração. E nós vamos acompanhar mais notícia no programa. E já tem, logo mais ao meio-dia, tem um Jornal Tem Fronteiras em Notícia. Então vamos acompanhar mais notícia aqui no Estação 87. Logo mais ao meio-dia tem muito mais notícia para você no Jornal Fronteiras em Notícia. Notícias. É hora de notícias. Vamos então acompanhar mais notícia aqui no seu Estação 87. Programa que interage com você, o programa eclético aqui da Fronteiras FM, a rádio que toca o seu coração. Muito bem, então vamos lá com mais notícia no Estação. E ao meio-dia, o jornal. O prefeito Valdinar Silva cumpre agenda com os deputados Júlio César e Georgiano Neto em Brasília, Distrito Federal. O prefeito de Padre Marcos, Valdinar Silva, esteve nesta terça-feira, dia 8, cumprindo agenda em Brasília, Distrito Federal, acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Edilene Silva. O gestor visitou o gabinete do deputado federal Júlio César, do PSD, em busca de recursos para a saúde, educação e assistência social. O deputado estadual Georgiano Neto também esteve presente nesta reunião. Além dos recursos para áreas de fundamental importância do município de Padre Marcos, Valdinar também solicitou a aquisição de uma retroescavadeira e uma ambulância, veículos que vão fortalecer a agricultura, infraestrutura e saúde de Padre Marcos. O prefeito Valdinar Silva destacou as dificuldades orçamentárias que o município enfrenta em razão de baixas nos recursos do FPM, e falou sobre as expectativas em razão de parcerias com o trabalho do deputado Júlio César e, lógico, também do deputado Georgiano. Pai e filho, reeleitos agora, bem votados, os mais votados do estado do Piauí. Nós vivemos essa em uma parte dos recursos do FPM por conta do parcelamento de uma dívida que ocorrerá, até dezembro de 2029. E também sofremos a baixa em razão de mais uma ação da Justiça Federal em que a Prefeitura foi condenada a pagar ao todo 8 milhões de dívidas. E por isso nós estamos em busca de mais recursos e saímos hoje deste encontro com Júlio César muito alegres, satisfeitos. Estamos em um período de transição de governo e os recursos estão sendo estudados, disse, né? Então o prefeito Valdinar, prefeito de Padre Marcos, em reunião com os deputados, deputado federal Júlio César Lima e o deputado Georgiano em Brasília, né? Em Brasília, essa agenda com os dois deputados lá no Distrito Federal. Mais notícia ao meio-dia no Jornal Fronteiras em Notícia. É hora de notícias. E o Fronteira e o nosso programa Estação 87 chegando aqui à reta final. Logo mais ao meio-dia tem aí o Jornal Fronteiras em Notícia. E o Estação 87 volta amanhã, a partir das 8:30 da manhã. Então fica aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Fiquem com Deus, que eu também estou com Ele, vou com Ele. Já, já eu volto na sequência, dentro de instantes, no Jornal Fronteiras em Notícia. E deixando aqui, já causa saudade, lógico, a Gal Costa, que nos deixou hoje e foi morar com Deus, a cantora Gal Costa. Mais notícia, logo mais ao meio-dia no Jornal Fronteiras em Notícia. Está aí Gal Costa, Aquarela do Brasil, encerrando o nosso Fronteiras em Notícia de hoje. Melhor dizendo, o nosso Estação 87, Fronteiras em Notícia, dentro de instantes. Passado, tira a mãe preta do cerrado. pra mim. Deixa cantar de novo o trovador. A mera em cor é a luz da lua. Toda a canção do meu amor. Quero ter essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, pra mim, Brasil. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que tá pamboleio. O Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, meio-dia. 87,9. A rádio que toca o seu coração. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também um seresteiro para conversar com elas. Fez a lua que prateia minha estrada de sorrisos. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. Foi Deus que fez o amor. Fez nascer a eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos. E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus que fez o vento que sobe os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu. Foi Deus que fez a noite e um violão com a gente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar, só. Foi Deus que fez o céu, o rancho das estrelas. Fez também um seresteiro para conversar com elas.

Muito boa tarde, fronteiras. Boa tarde, Brasil. Eu sou Tony Oliveira e hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 9 de novembro de 2022, começando agora mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia, com o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. Começa agora Fronteiras em Notícia. E abraçando a todos carinhosamente, agradecendo aí pelo o carinho, né? A audiência, o rádio ligado. Muito boa tarde. Você acompanhando o jornal através do rádio, também do Radiosnet, e a partir de agora também eu estou ao vivo agora no canal, no YouTube, Tony Oliveira Locutor. Muito bem, eu trabalho com notícia nacional e internacional da Globo.com, notícias estaduais, Cidade Verde, Cidades na Net, Picos 40 graus, Piauí em Foco, 180 graus. Notícia local, Folha Atual de Picos e também Cidades na Net. Conferindo agora a temperatura em nossa cidade, 29 graus, a probabilidade de chuva de 3%, né? A umidade do ar 62% e a velocidade do vento 16 km por hora. E começando aqui o nosso Fronteiras em Notícia. Eu trabalho a partir de agora com o apoio cultural de Zen Imóveis, provedor Giganete, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, e também do Sindicato Rural de Fronteiras, né? Presidente Dr. Norberto, Zen Imóveis e o provedor Giganete. Conferindo agora, a partir de agora, as manchetes em destaque para hoje. O COI discute surgimento de variantes da Covid-19 e a possibilidade de uma nova onda. UBS tem atendimento suspenso após chuva danificar estrutura. Padrasto é preso suspeito de estuprar uma enteada de 15 anos. O Piauí realiza seletivos em 24 escolas de tempo integral. O Brasil está atrasado na compra de nova vacina, é o que diz médico. Vamos conferindo mais notícias em destaque no Fronteiras em Notícia de hoje. Destacando também notícias estaduais na sequência. A prefeitura emite nota de pesar pela morte do médico e vice-prefeito Elias Ramos. O prefeito Valdinar Silva cumpre agenda com deputado Júlio César e Georgiano Neto em Brasília, Distrito Federal. Uma jiboia é encontrada dentro de motor de carro na cidade de Becos. O município de Fronteiras é contemplado com novos kits de irrigação para agricultura familiar. Gal Costa morre aos 77 anos. O Fronteiras em Notícias começa agora. Começamos destacando notícias nacionais. Boa tarde. Gal Costa relembre a carreira em fotos. A cantora morreu aos 77 anos, informação confirmada pela sua assessoria, né? A cantora Gal Costa, que faleceu hoje aos 77 anos. A Gal Costa, um grande nome da nossa música popular brasileira. A grande cantora Gal Costa, grande nome da nossa música, faleceu hoje aos 77 anos. A cantora Gal Costa, que já deixa saudades, já causa saudades em nós, né? Um grande nome da nossa música. E em uma conversa com Bial, Gal Costa falou sobre como ela lidava com o medo da morte. Ela dizia, né? Eu adoro a vida. Foi assim que Gal Costa falou do seu medo da morte durante sua participação no programa Conversa com Bial, né? No seu programa Conversa com Bial. A cantora faleceu nesta quarta-feira, dia 9 de novembro, e deixa um legado gigantesco na música popular brasileira. Ao Bial, Gal falou a Bial e abriu o coração sobre como ela enxergava o fim da caminhada e se mostrou esperançosa sobre uma vida após a morte. Quando você vai chegando a uma certa idade, quando você é jovem, não pensa muito em morrer, não na morte, mas quando você vai chegando a uma certa idade, aí chegando, você começa a pensar que tem uma hora que acaba, né? Então eu espero que não acabe, eu espero que tenha vida depois que a gente apague. A vida é um milagre. Ao ser questionada por Bial se a cantora imaginava que após a morte seria o nada, ela afirmou: eu não gosto de ver o nada. Sei que estou com 75 anos, e eu tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte, mas eu quero fazer as coisas ainda. e tenho vontade e desejo. A vida sem trabalho, sem música é muito chata. É difícil você envelhecer, mas ao mesmo tempo é bom, porque quanto mais você fica velho, mais você vive, e a vida é tão linda. Eu adoro a vida, né? Ela disse em entrevista com Bial, né? A cantora Gal Costa, né? Cantora Gal Costa, que faleceu hoje aos 77 anos e já nos deixa saudades. Gal Costa, que descanse em paz. Mandando boa tarde aqui a minha gata Alane, acompanhando o jornal né, no rádio e também no através aqui do YouTube, do meu canal no YouTube. Cantora Gal Costa deixa o filho Gabriel, que definia como uma luz na minha vida. Ela dizia, né, a cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira, dia 9, deixou um filho Gabriel, de 16 anos. Gabriel foi adotado pela cantora quando tinha 2 anos de idade, agora tem 16, e depois de conhecê-lo num abrigo no Rio. A maternidade, segundo a cantora, mudou completamente a sua vida. A morte de Gal Costa. Cantora havia suspendido o show em novembro por conta de uma cirurgia. Gal Costa, artistas repercutem nas redes sociais a morte da cantora. Aí ela diz aqui do filho, a respeito do filho: ele é um amor, uma luz na minha vida, sempre me fez muito bem, sempre me fez ficar perto dele. Agora é um típico adolescente e que fica no quarto trancado, jogando. Eu faço tudo para ele e por ele, e agora quero ser avó. O Gabriel será um ótimo pai, disse ela em entrevista ao Globo em 2021. Na mesma entrevista, Gal afirmou assim que o sonho de sua vida sempre foi ser mãe. Revelou, inclusive, que tentou ter um bebê com Milton Nascimento, mas me lembro que me oferecia para ter um filho com todo mundo, né? Porque o sonho da minha vida era ter um filho, e eu não engravidava, né? A minha mãe falava: Gracinha, ela me chamava assim, né? Adote uma criança, mas achava que filho tinha que ser parido, né? Hoje sei que filho é amor. Eu e Bituca, né, Milton Nascimento, que ela chama Bituca, tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só, que oferecida eu era, né? Disse ela aos risos, né? Mas era por causa, assim, das nossas vozes. Achávamos que um filho nosso teria uma voz especial. Quando eu... aí assim, ela dizia, né? Então, quando assim, que sonhava em ter um filho, né? Tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só que oferecido eu era, ela diz, né? Aí, quando eu estava com o Marcos Pereira, violonista, né? Com quem ela ficou casada, aí a gente tentou ter um filho e fui averiguar. Tive uma menopausa precoce aos 42 anos, mas estava ovulando, né? Mas aí ela tinha esse sonho de ter um filho. Mas aí ela tem esse filho, deixa um filho aí, a Gal Costa deixa o filho, Gabriel, que definia como uma luz em sua vida. Gabriel, hoje com 16 anos. Gilberto Gil lamenta a morte de irmã Gal Costa. Confira homenagens de famosos, né? O cantor é muito triste, muito abalado, né? É assim, muitos famosos que têm usado as redes sociais para prestar homenagens, as últimas homenagens, lamentar a morte de Gal Costa aos 77 anos. A causa ainda não foi revelada, causa da morte. Muito triste, é impactado com a morte de minha irmã, disse Gilberto Gil. A Gilberto Gil tinha Gal Costa como uma irmã. Muito triste, impactado com a morte, né, de minha irmã. A gaúcha postou o artista. A esposa de Lula, do PT, Janja, não acreditou. Como assim? Não pode ser. O humorista do Porta dos Fundos, Antônio Tabete, chamou então o artista de brilhante. A brilhante Gal Costa morreu, outra perda irreparável para a nossa cultura, publicou ele. A jornalista Carla Vilhena também lamentou a perda da artista, da cantora Gal Costa, a maior cantora que vi no palco. A cantora Valesca Popozuda mandou condolências à família e que triste a morte de Gal Costa, que descanse e que a família fique bem. Meus sinceros pêsames. Janja quer resistência, né? Janja quer resistência. Cadela adotada pelo casal na rampa do Planalto, né? A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro não terá nada de convencional. Na organização da festa, a futura primeira-dama do país, Rosângela da Silva, a Janja, quer que Lula suba a rampa do Palácio do Planalto ao lado de resistência, a vira-lata que passou os 580 dias da prisão do petista na vigília montada diante da superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Além disso, a ideia da socióloga é que as pessoas comuns entreguem a faixa presidencial para Lula. Para Lula, derrotado por nas eleições, Jair Bolsonaro do PL disse a aliados que não... Desculpe, que não passará a faixa, podendo assim deixar a tarefa com o vice-general Hamilton Mourão, né? Do general Hamilton Mourão. E se for necessário, recebo a faixa do povo brasileiro, disse Lula, né? Pouco antes do segundo turno. E confiante, muito confiante na vitória. E não se tratava de mera retórica. Janja tem mesmo a intenção de quebrar o protocolo, organizar um ato bastante simbólico para a posse de Lula, né, na posse de Lula. O resgate apaixonada por animais, a futura primeira-dama, que ainda quer a cadela apaixonada por animais, ainda que a cadela Paris, né, é também adotada pelo casal, participa da cerimônia. Caso não seja possível, a prioridade será dada à Resistência, que é um filhote, que era filhote quando, em abril de 2018, ela foi encontrada por dois metalúrgicos de São Bernardo do Campo, perto de onde Lula estava preso, com os pelos embolados, né, encolhida e passando fome. Ela quase foi atropelada, resgatada. A cachorra sem raça definida foi levada então para o acampamento Lula Livre e lá ficou alimentada pelos militantes e vestida com uma bandeira do PT até novembro de 2019. Lula só conhecia a Resistência pelos relatos da então namorada. Os dois, no entanto, já estavam decididos a adotá-la. E assim foi agora o mascote do Lula, né? O mascote de Lula Livre vai morar no Palácio da Alvorada. Antes, porém, poderá subir a rampa do Planalto. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Muito boa tarde, agora é meio-dia, 35 minutos, na cidade, hora certa, Zen Imóveis e o apoio cultural do jornal de Zen Imóveis, provedor Giganet, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira. A Maria Alane aqui diz: oi, meu amor, oi, aqui no acompanhando no YouTube. Obrigado, minha gente, você pelo carinho, pela audiência que acompanha o jornal através do rádio, também do Rádios Net, né, em qualquer parte do Brasil, também no canal no YouTube, o canal Tony Oliveira Locutor. Se inscreva no meu canal, tá bom? Agradeço a você que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, se inscreva e eu ficarei grato, né? O canal foi criado agora em agosto, já tem aqui 90 inscritos e eu só tenho a agradecer a Deus e abaixo de Deus a você que se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, mas vai se inscrever com certeza no meu canal no YouTube, Tony Oliveira Locutor. Vá lá no YouTube, eu estou ao vivo agora no canal no YouTube, Tony Oliveira Locutor. Vamos aqui com uma notícia internacional. A Meta anuncia demissão de 11 mil funcionários do Facebook, Instagram e WhatsApp. A Meta, conglomerado de tecnologia, dono do Facebook, Instagram, o WhatsApp, anunciou nesta quarta-feira, dia 9, a decisão de demitir 13% de seus funcionários em carta no CEO Mark Zuckerberg. É cerca de 11 mil funcionários talentosos que serão demitidos, é o que disse ele. A Meta também decidiu cortar gastos, diz que cortar os gastos, né? E também estender o congelamento de contratações ao longo de todo o primeiro trimestre de 2023. Decisões que tornarão então a empresa mais eficiente, de acordo, né, aí com a empresa aí. O CEO ponderou que as decisões ocorrem após uma receita bem abaixo do que ele esperava no terceiro trimestre deste ano. No período, o lucro líquido do Big Tip caiu abaixo da metade em comparação aí com o mesmo trimestre do ano passado, enquanto a terceira reduziu 4%. No início da pandemia de Covid-19, o mundo mudou rapidamente para o online e aumentando o aumento do comércio eletrônico, que levou em um crescimento assim proporcional da receita. Muitas pessoas que previram que essa seria uma aceleração então permanente e que continuaria mesmo após o término da pandemia. Eu também então tomei a decisão de aumentar significativamente nossos investimentos. Infelizmente, isso não aconteceu do jeito que eu esperava, né? Admite ele. E agora as demissões e outras medidas de contenção de gastos, agora essas demissões, outras medidas de contenção de gastos que agradaram aos investidores, né? E essa ação de campanha que subia 3,88% no pré-mercado das bolsas de Nova York. Né? Agora está aí, a Meta anuncia demissão de 11 mil funcionários do Facebook, Instagram e WhatsApp. Bom, eu vou fazer um apoio cultural, na sequência eu vou estar de volta, mas antes tem mais aqui, falar aqui da mais da morte de Gal Costa. Morre Gal Costa, uma das maiores vozes da música brasileira, faleceu hoje aos 77 anos. Gal Costa, uma das maiores vozes da música popular brasileira, morreu na manhã desta quarta-feira, dia 9, hoje, aos 77 anos. Informação que foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. A causa da morte é desconhecida. A cantora era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas que teve a sua participação cancelada de última hora, né? E de acordo com uma equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal, na fossa nasal direita, e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo assim recomendações médicas. A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após a sua apresentação em outro festival de música em São Paulo, o Qualá. De lá para cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas de turnê, as várias pontas de uma estrela marcada para dezembro e janeiro. Nascida Maria das Graças Costa Penha Burgos, Penha Burgos, em Salvador, na Bahia, em 1945. Gal Costa sempre foi incentivada pela mãe a seguir a carreira da música, já o pai morto em sua adolescência, foi uma figura ausente. No começo da vida adulta, ela trabalhou como balconista de uma loja de discos na capital baiana, a Rony Discos, uma das principais da cidade. No início dos anos 1960, foi apresentada a Caetano Veloso. O encontro aconteceu a partir do qual esse encontro foi criado um vínculo pessoal e artístico que perduraria até a sua morte. Então, a Gal Costa foi uma revolução das vozes, uma revolução e dos costumes da música brasileira, desde o seu surgimento na cena nacional nessa mesma década. Aproximou-se ainda a adolescente aos também baianos Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, com quem integrava o grupo conhecido como Doces Bárbaros, que é responsável mais tarde por um disco definido da década de 1970. E então, tendo há pouco, tinha ainda pouco mais de 20 anos, quando participou do álbum Tropicália, o Paris, né? Pedra fundamental do movimento tropicalista. Logo depois, então, em 1971, ela fez um dos espetáculos de maior repercussão da história da MPB, né? Da história da MPB, que viraria também um álbum cultuado. Aí, a partir daí, a sua voz foi se tornando, então, cada vez mais popular por canções como Modinha para Gabriela, sucesso estrondoso de Dorival Caymmi, e que abriria a novela da Globo, inspirada em Jorge Amado e por hits reunidos no álbum Água Viva, de 1978. Lembro muito bem dessa novela Água Viva, um novelaço. Lembro-me muito bem, assisti, né? Sou tão velho não, né? Mas eu quero ficar bem velho mesmo, né? Envelhecer com sabedoria, saúde e paz é bom demais. Então, essa novela Água Viva foi em 1978. Eu tive o prazer de assistir um novelaço, como já frisei, e como folhetim de Chico Buarque. A trilha, né? E Paula Bebeto, né? E também de Paula Bebeto, de Milton Nascimento, Caetano Veloso. E foi nesta fase aí que a cantora se incorporou mais das grandes redes e rádios, né? Começando a se descolar da imagem de ícone da subversão tropicalista. A parceria com Caetano nunca esmoreceu, nunca. Mas Gal passou então a tirar seus hits de compositores de correntes diversas, como Chico Buarque, a história de Lili Brown, Futuros Amantes, Dejavan, De Azul e Nuvem Negra, e Moraes Moreira, de Festa do Interior. Falando aqui nas rádios, né? Os cantores, né? Os cantores no início de suas carreiras, ainda hoje, antes não, ainda hoje, lógico que toca primeiro seus sucessos no rádio, é sucesso logo nas rádios de todo o país. Milhões de rádios espalhados em todo o nosso país, né? Aí muita gente que pensa que o rádio não tem conhecimento do que é rádio. Rádio é o maior, sempre será o maior veículo de comunicação de todos os tempos. Não tem pra ninguém o rádio. Muito bem, vamos aqui para o apoio cultural. Na sequência aí eu volto aí destacando as notícias estaduais. O COI discute surgimento de variantes da Covid-19 e possibilidade de uma nova onda. Já também, UBS tem atendimento suspenso após a chuva danificar a estrutura. já já essas e outras notícias no Fronteiras e Notícias. Prefeitura emite nota de pesar pela morte do médico e vice-prefeito Elias Ramos. Também o prefeito Valdinar Silva cumpre agenda com deputados Júlio César Federal e Georgiano Neto Estadual em Brasília, Distrito Federal. Uma jiboia encontrada dentro de motor de carro em Picos. Você vai acompanhar também. O município de Fronteiras é contemplado com novos kits de irrigação para agricultura familiar. Já já estas e outras notícias no Fronteiras em Notícia. Fique aí que eu volto já com mais notícias estaduais, local, no Fronteiras em Notícia. Olha aí, vem aí mais uma Expo Caboclo em Caldeirão Grande. É isso aí, a 12ª Expo Caboclo, que traz as seguintes atrações. No dia 17 de novembro, tem Felipe Nogueira, Marcelo Luz. Dia 18 de novembro, tem Thales Bezerra, Leonel do Acordeon, Tati Guel e Gleidson Gavião. Dia 19, Iguinho e Lulinha, Léo Magalhães, Josué Bonfaixa. É a 12ª Expo Caboclo. Olha aí, chegou em Alencar Variedade, chegaram aí os álbuns e figurinhas da Copa do Mundo. Começa agora em novembro mais uma Copa do Mundo, né? Copa do Mundo do Catar, e você não pode deixar de comprar seu álbum de figurinhas e figurinhas lá em Raí Variedades, Alencar Variedades, né? Ali no Mercado Público de Fronteiras, no centro da cidade, Avenida Landry Salles. Vai lá e confira, né? Compre seu álbum de figurinhas e também figurinhas da Copa. E chegou na loja Mistura Feminina Cida Variedades, acabou de chegar aí muitas novidades. Faça sua visita à loja da Cida do Pantico, né? Ali vizinho ao Cartório da Marta, na Avenida 7 de Setembro, e confira as grandes novidades que acabaram de chegar, muitas novidades, tudo para vestir você e sua família, lá na loja Mistura Feminina Cida Variedades, a Cida do Pantico. Olha aí a loja AC Móveis, está vendendo a antena da Century AD5 Digital. Entregamos instalada à vista, 12% de desconto, e dividimos em 10 vezes sem juros. Meio-dia, 53 minutos agora da cidade, 12 horas, 53 minutos, né? Hora certa, Zeni. Vamos destacando na sequência as notícias estaduais também local, mas antes vou trazendo aqui, continuando com o apoio cultural. Olha aí, chegou em fronteira, chegou para ficar, fazendo a diferença. Eu estou falando aqui da Grande Serra Premiada. Grande Serra Premiada chegou em fronteiras e chegou com força total. É cada domingo uma premiação diferente e você compra a sua cartela da Grande Serra Premiada, vendedores autorizados em fronteiras. Você compra com a Camila do Curral Queimado, a Detinha do Bela Vista, a Luísa do Arrumadinho, Eudinho na Avenida José Aquiles de Souza, tem também a Marta lá no São Gonçalo, tem a Marta, tem a Iara no Mutirão. Tem o Franscô, é o regional da Grande Serra Premiada. Você liga para o Franscô, chama no zap dele e ele vai deixar a sua cartela onde você estiver. Chama no zap do Franscô, 99736713. Tem também com a Maria do Cartelas à Venda, a Maria do Wilson, lá no pé do morro, Tônia do Bela Vista, a Tônia, o Joãozinho Santiago, lá no Ribeirão. E você acompanha a transmissão da Grande Serra Premiada, que você acompanha pela Fronteiras FM todo domingo a partir das 11 horas. Logo após o programa do Roberto Carlos com Antônio Oliveira. O programa de Roberto é das 9 às 11 e das 11 ao meio-dia. Aí tem a transmissão da Grande Serra Premiada. Direto de Bicos. Você acompanha aqui o sorteio pela Fronteiras FM todo domingo. Olha aí na Lamborghini Caminhões do Pastor Kleber Muelão, você faz a pintura do seu caminhão, pintura em todas as marcas e modelos de caminhões. Organização do Pastor Kleber Muelão, Lamborghini Caminhões, fica ali na Avenida Landry Salles, lá por trás da clínica do Dr. Aguinelli, no bairro Belém. Lamborghini Caminhões, não é só pintura em caminhão não, caminhões, automóveis. Alô, Maria. Edileno Gás e Água. Acabou seu gás, acabou a sua água. Então chama aí Edileno Gás e Água. O zap 89 99 71 39 33. Deixa eu repetir, 89 99 71 39 33. Credibilidade e segurança. Edileno Gás é o gás que rende mais. Você sabia? Pois é. Então marque no seu calendário e confira. Edileno Gás é o gás de cozinha das famílias fronteirenses. Edileno Gás. É isso aí, vem aí mais uma Expo Caboclo, né? É a 12ª Expo Caboclo, trazendo aí para você este ano de 2022 as seguintes atrações. No dia 17 de novembro, tem Felipe Nogueira e Marcelo Luz. Dia 18 de novembro, Thales Bezerra, Leonel do Acordeon, Tatiguel e Gleidson Gavião. No dia 19 de novembro, Iguinho e Lulinha, Léo Magalhães, Josué Bonfaixa. Realização Prefeitura Municipal de Caldeirão Grande. A 12ª Expo Caboclos. Começa dia 17, né? Muito bem, deixa eu continuar aqui com o apoio cultural, meio-dia 59 minutos, na sequência trazendo aí as notícias estaduais e locais. Zen Imóveis, hora certa, meio-dia 59. Há 30 anos tem um Z no coração do Ceará, um Z da nossa Zeni, que faz todo mundo cantar. Um Z na sua vida, um Z na sua história, um Z que faz sorrir. São 30 anos de Zenith. Semana de colchões em clima de Black Friday na Zenith. É preço de Black pra levar agora. Colchão casal Eurosono por R$ 699 ou 12 de R$ 69,90. Unibox casal Eurosono por R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. Unibox solteiro com cama auxiliar Eurosono por R$ 699 ou 12 de R$ 69,90. Conjunto box casal molas e sacadas Topázio por R$ 1.199 ou 12 de R$ 119,90. Semana de colchões em clima de Black Friday é na Zenith. A melhor Black está aqui. Preço, prazo e qualidade, essa é a nossa parceria pra renovar sua casa e estar contigo todo dia. Um Z no coração do Ceará. É um 30 anos de Zenith. Please, then I'm gonna miss your love. Please, the minute you walk out that door. Please don't go. Você já conhece a linha de móveis e eletrodomésticos da Acemóveis. A nossa loja preza pela qualidade daquilo que vende. Por isso, cada cliente é um cliente satisfeito. Nós temos o melhor para cada cômodo de sua casa. Móveis eletrodomésticos das melhores marcas à sua disposição, com preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. Na Acemóveis, você pode fazer as suas compras em até 10 vezes sem juros no cartão. Acemóveis, Avenida 7 de Setembro, Fronteiras, Piauí, em frente ao posto OS Combustíveis. Organização Antônio Clementino, Pedrina e Filhos. Acemóveis, a nossa loja. A Fronteiras FM está também no YouTube. É só digitar Tony Oliveira Locutor na barra de pesquisa e se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Fronteiras FM 87,9, a rádio que toca o seu coração. A sorte está lançada com Grande Serra premiada. Compre seu pacote de mídia por R$7 e faça o dia 13 de novembro o dia da sua vitória. Temos 3 vales compras de R$3.000 para o primeiro, para o segundo e para o terceiro prêmio. 15 vales compras de R$300 no Giro da Sorte. E o quarto prêmio, uma moto Honda Start. Linda, linda, 0 quilômetro. Adquira seu pacote de mídia Grande Serra premiada, disponível em toda a região. Sorteio ao vivo domingo, dia 13 de novembro, às 11 da manhã, pelo rádio e pelas redes sociais. Grande Serra premiada. É mais fácil ganhar. Mais alguém? A GigaNet Telecom é referência em todo o estado do Piauí por ter uma internet de procedência. E o que era bom, ficou melhor ainda. Conheça a atualização promocional dos planos da GigaNet Telecom. 50 megas, R$69,99. 70 megas, só R$79,99. 150 megas, R$99,99. 200 megas, só R$129,99. 300 megas, R$149,99.

Fronteiras em Notícia. Encurtando distâncias entre a versão e o fato. Horas e 14 minutos, agora 1:14 na cidade, hora de destacar as notícias estaduais. Na sequência tem a notícia local. O COI discute surgimento de novas variantes da Covid-19 e a possibilidade de uma nova onda. Infelizmente, né? O Comitê de Operações Emergenciais, o COI, do estado do Piauí, se reuniu nesta segunda-feira, nesta quarta-feira, portanto, hoje, dia 9, para discutir, então, a possibilidade de uma nova onda de Covid-19 provocada pelas novas variantes que apareceram em território nacional. São duas novas versões da Ômicron com casos registrados em alguns estados brasileiros. É a variante a BQ1 e a BQ.1.1. As novas subvariantes preocupam as autoridades porque ambas possuem um escape vacinal maior. E de acordo com o médico infectologista José Noronha, né, o médico José Noronha, membro do COI, no momento não há motivo para pânico no estado. O Piauí não tem casos confirmados pelas novas variantes, mas o comitê está vigilante por conta do aumento da positividade do RT-PCR, tanto em Teresina quanto nos demais municípios. E diante, tanto em Teresina como nos demais municípios, diante do atual quadro, a orientação é para o uso de máscara por idosos, pessoas com comorbidade, nas instituições de saúde, em transportes coletivos, afirmou o médico. O uso de máscara idosos, pessoas com comorbidades, nas instituições de saúde e em transportes coletivos, afirmou o médico. Como também em comércios, né, ambientes fechados, lógico, e também em público, e nada de aglomerações. O boletim do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde apontou que a taxa de positividade dos testes de RT-PCR está aumentando, infelizmente, aqui no Piauí, mas essa taxa de transmissibilidade ainda está baixa, né? Agora, nós temos acompanhado, mas não é porque está baixa que vamos relaxar. Não, tem que seguir as orientações aqui citadas na reportagem. Nós temos acompanhado o cenário em outros estados e nós temos, assim, um plano de contingência e que será colocado em prática, se necessário, né, será colocado em prática. Revelou o superintendente de atenção à saúde, Erlon Guimarães. Segundo ele, em relação aos óbitos e às solicitações de leito para tratamento da doença, o cenário atual é de estabilidade. Vacinação. Então, a vacinação. José Noronha afirmou que é importante que a população realize a imunização com a aplicação da dose de reforço, a fim de se manter os níveis de proteção contra a Covid. É importante que as pessoas contemplem os ciclos de vacinação, completem o seu ciclo de vacinação, recebendo todas as doses de reforço disponíveis para cada faixa etária. Tem gente que diz, eu não tomei mais, né? Só tomei uma, não tomo mais. Bom, aí não é problema não só seu, como é preocupante, porque você não toma, você não se prejudica, não vai se prejudicar sozinho. Não, vai prejudicar outras pessoas que não tem nada a ver com a sua ignorância, porque é ignorância sim. E sim, não tomar vacina, a vacina mata, nunca ouvi falar vacina matar. Mata é a doença, né? Então, se você não toma, você está sendo ignorante, né? Está sendo ignorante e está sendo irresponsável. É essa a palavra, as colocações. Porque você não vai prejudicar só a si próprio, não. Há pessoas também inocentes. Você vai adoecer e vai sair prejudicando outras pessoas. Os reforços, esses reforços que fortalecem a proteção contra a doença. A proteção contra a doença. O vírus e as variantes Delta e Ômicron. Com o ciclo vacinal completo e nos prazos recomendados, o nível de proteção aumenta, evitando assim casos graves, é o que destaca o médico. Erlon Guimarães também destacou que é importante manter a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2021. A campanha segue sendo realizada em todos os municípios do estado. Pessoas com 18 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço, conforme a orientação do Ministério da Saúde. Os adolescentes de 12 a 17 anos que devem receber a primeira dose de reforço contra a doença, e para as crianças de 3 a 11 anos, a recomendação é a aplicação de duas doses. Que Deus nos livre e guarde. Fulano contraiu a doença, veio a óbito, foi a vacina. Não, foi a doença. Foi a doença, porque você não tomou a vacina. Você não completou seu ciclo vacinal. UBS tem atendimento suspenso após a chuva danificar a estrutura. A Fundação Municipal de Saúde informou na manhã desta quarta-feira, dia 9, que os atendimentos na UBS Carlos Alberto Cordeiro, que fica localizada no bairro de Seu 2, ficarão assim temporariamente suspensos, né? Os atendimentos. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a medida aconteceu após o local sofrer danos na sua estrutura em razão das fortes chuvas que ocorreram ontem, dia 8, na capital. Um padrasto é preso, ele é suspeito de estuprar enteado de 15 anos aqui no Piauí. Um homem que foi preso nesta terça-feira, dia 8, suspeito de estuprar a própria enteada de 15 anos do município de Buriti dos Lopes, a 281 quilômetros de Teresina. Segundo informações da Polícia Civil, o crime ocorreu no povoado São Benedito, zona rural da cidade. O padrasto aproveitava os momentos em que a mãe estava sozinho em casa com a vítima para praticar os abusos. As investigações apontam ainda que o suspeito, ele teria abusado da enteada várias vezes. Ainda de acordo com a polícia, o mandado de prisão foi expedido após a representação da autoridade policial demonstrar que o investigado abusou sexualmente da adolescente. O preso foi encaminhado à penitenciária e está à disposição da justiça. Em Fronteiras, agora 13 horas e 23 minutos, 1h23, hora certa, Zende Imóveis. E o jornal tem o apoio cultural do Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto Pereira, também do provedor Giganet, o gigante da internet, e da Zende Imóveis. Estão abertas as inscrições para seletivos em 24 escolas de tempo integral no Piauí. A Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, disponibilizou os editais dos testes seletivos para 24 escolas de ensino em tempo integral em 13 municípios, 13 do estado do Piauí. Entre elas, o Colégio da Polícia Militar, localizado em Teresina. O seletivo é realizado devido à grande procura por essas unidades escolares e que atuam em tempo integral no estado. Cada escola tem seu próprio edital e por isso é importante ficar atento aos requisitos. Os interessados em concorrer a uma vaga devem acessar o site da SEDUC e buscar a escola na qual ele tem interesse em estudar e realizar sua inscrição para o seletivo, onde o prazo se encerra no dia 12 de novembro agora, do mês em curso. As escolas poderão aplicar as provas no período de 28 de novembro a 4 de dezembro. E cada unidade tem liberdade para escolher a data da aplicação do teste, além também da divulgação do resultado. Os estudantes não aprovados no teste seletivo poderão realizar a matrícula nas demais escolas da rede, conforme disponibilidade de vagas no período destinado à etapa da matrícula nova. Bom, mas eu quero aqui destacar uma notícia nacional que ficou de fora aqui. O infectologista diz que o Brasil está atrasado na compra da nova vacina contra a Covid-19, né? É o que diz o médico. Está aí, então, a nova variante do coronavírus, a Omicron BQ1, ela deixa claro que a população não vai se livrar tão rápido assim da Covid-19, assim como aconteceu em todo o Brasil. Teresina também registrou um aumento considerável nos casos positivos para a doença, de acordo com os laudos dos exames RT-PCR. A nova variante, ela é bem transmissível, ela é bem mais transmissível e tem mais facilidade de escapar. Ela tem mais facilidade de escapar dos efeitos das vacinas e que estão aí sendo aplicadas. Felizmente, Felizmente, ela não causa efeitos tão graves, especialmente para quem está com o esquema vacinal completo. No entanto, o estado de São Paulo confirmou ontem, né? Ontem, a primeira morte em consequência da BQ1. Em entrevista ao jornal Cidade Verde, o diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Demetrios Montenegro, disse que já há uma nova vacina e que inclui a combinação da variante Ômicron e que outros países já saíram então na frente para comprar esse imunizante mais abrangente do que os demais. Segundo o Dr. Demetrios, é fundamental que o Ministério da Saúde se mobilize para adquirir a vacina rápido, né? Já que a Ômicron é uma variante dominante no mundo e o risco maior, segundo ele, é de surgir subvariantes com alto índice de letalidade. A recomendação, por enquanto, é manter o calendário vacinal completo, redobrar o cuidado com a higienização das mãos, voltar a usar máscaras em caso de aglomeração de pessoas, não se aglomerar, use a máscara em ambiente fechado, não só para pessoas idosas, os idosos em especial, pessoas com comorbidades, também pessoas transplantadas, ambientes fechados, comércios, ônibus, ambientes, nos hospitais, nos postos de saúde, usar máscara, higienização das mãos. Não brinque não. Tá aí, a pandemia continua, sempre vinha batendo na tecla. Pandemia continua. E tome liberação de festas e mais festas, pessoal abandonar a máscara, não estão nem aí, e o pior acontece. Está aí duas variantes aí da Ômicron que são altamente transmissíveis e escapam, tem um escape rápido da vacina, né? É a BQ1, está aí então, são duas, né? Duas. E está aí, infelizmente. Já muitos casos confirmados em Teresina de testes positivos. Está aí, a variante, ela se propaga rapidamente, mas não é tão grave não, mas se propaga, né? Rapidamente. Prefeitura emite nota de pesar pela morte do médico e vice-prefeito Elias Ramos, médico que faleceu, a morte do médico e vice-prefeito de Campo Grande do Piauí, que fica distante a 49 quilômetros de Pires. Elias Ramos, de 85 anos, comoveu a região com forte representação na política regional. A Prefeitura de Vila Nova do Piauí emitiu uma nota de pesar pela morte de Elias, destacando o seu grande legado na medicina. Elias Ramos faleceu nesta terça-feira, dia 8, após complicações no seu estado de saúde. Ele estava internado no Hospital São Marcos, em Teresina, com taxas de descompensadas. A morte foi confirmada no início da noite. Confira a nota. Foi com imensa tristeza que recebi a notícia do falecimento de Elias Ramos, o doutor Elias, ocorrido nesta última terça-feira, dia 8 de novembro, aos 65 anos. Doutor Elias, como era popularmente conhecido, era um grande político, atualmente vice-prefeito de Campo Grande do Piauí, e acima de tudo, um renomado médico que muito contribuiu com a saúde da região. Ele deixa o seu legado e nesse momento de dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos, e que Deus conforte o coração de todos os que sofrem com a partida desse grande cidadão. Descanse em paz, doutor Elias, Vila Nova do Piauí, 9 de novembro de 2022, Edilson Brito. Elias já foi prefeito de Jaicóis, cumprindo o mandato de 1993 a 1996, nos últimos pleitos municipais, foi eleito vice-prefeito do município de Campo Grande, no município Campo Grandense, atualmente atuava na estratégia da saúde familiar na cidade de Belém do Piauí. O velório, o corpo de Elias Ramos, chegou a Jaicóis, onde está sendo velado, na sua residência. Do local, o corpo sai em seguida ao cortejo até a Câmara Municipal para a sessão solene de homenagem fúnebre. Em seguida, o corpo de Elias segue para o município de Campo Grande para uma homenagem na Câmara Municipal, onde foi eleito vice-prefeito. A programação fúnebre segue com o velório na casa da família, no quilômetro 80, onde será realizado a missa de corpo presente. Sepultamento deve acontecer por volta das 17 horas na capela ao lado dos pais São José Ramos e Josefa Josina Ramos. Dos pais, né? João José Ramos e Josefa Josina Ramos. O prefeito Valdinar Silva cumpre agenda com o deputado federal Júlio César Lima e Georgiano Neto em Brasília, Distrito Federal. O prefeito de Padre Marcos, Valdinar Silva, esteve nesta terça-feira, dia 8, cumprindo agenda em Brasília, Distrito Federal, acompanhado de sua esposa, a primeira-dama Edilene Silva. O gestor visitou o gabinete do deputado federal Júlio César, PSD, em busca de recursos para a saúde, educação e assistência social. O deputado estadual Georgiano Neto também esteve presente na reunião. Além dos recursos para áreas de fundamental importância do município, Valdinar também solicitou a aquisição de uma retroescavadeira e uma ambulância, veículos que vão fortalecer a agricultura, infraestrutura, saúde de Padre Marcos. O prefeito Valdinar Silva destacou as dificuldades orçamentárias que o município enfrenta em razão da das baixas nos recursos do FPM. E falou sobre as expectativas em razão da parceria com o trabalho do deputado Júlio César e também deputado Georgiano. Nós vivemos sem uma parte dos recursos do FPM por conta do parcelamento de uma dívida que ocorrerá até 2029. E também sofremos com a baixa em razão de mais uma ação da Justiça Federal, em que a Prefeitura foi condenada a pagar ao todo 8 milhões de dívidas. E por isso nós estamos em busca de mais recursos. E saímos hoje deste encontro com o deputado federal Júlio César muito alegres, né, e satisfeitos. Nós estamos em um período de transição de governo e os recursos estão sendo estudados, disse ele. Padre Marcos recebe caminhão compactador de lixo para a limpeza pública municipal. O município de Padre Marcos recebeu um novo veículo para auxiliar na limpeza pública. A engenheira civil Uliane Kelly esteve nesta segunda-feira, dia 7, na sede da Superintendência Regional da Codevasf, em Teresina, Piauí, representando o município de Padre Marcos durante a entrega do automóvel. A engenheira Uliane Kelly recebeu a chave do compactador de resíduos das mãos do deputado estadual Georgiano Neto e do deputado federal Júlio César. Presentes na entrega do caminhão. O secretário de Meio Ambiente, Leomir Bonival, que também esteve presente, juntamente com o motorista, né? O motorista, o Diel. O veículo, que é orçado aí no valor de R$ 550 mil, foi enviado para a cidade, adquirido através de recursos destinados pelo deputado federal Júlio César. O caminhão é adaptado para a coleta de resíduos, atuará na limpeza urbana da cidade de Padre Marcos, realizando o processo de transporte e descarga de resíduos de uma forma mais segura e eficiente. O prefeito Valdinar Silva não pôde estar presente no ato da entrega por motivos superiores. Falou sobre a importância do automóvel para a limpeza pública. Este caminhão vai organizar melhor a gestão do lixo, tanto para a Prefeitura Municipal quanto para os garis, como para beneficiar a população, disse ele, né? Então tá aí a entrega desse compactador para a Prefeitura de Padre Marcos, entregue pelos deputados federal, com recurso do deputado federal Júlio César, e também esteve presente o deputado estadual Georgiano. Uma jiboia encontrada dentro do motor de um carro em Picos. Isso aqui eu não quero nem conversar com isso aqui, né? Que coisa, com tanta cobra é essa, rapaz? Vamos lá, destacando aqui a notícia. Mais um caso inusitado aí, né? Envolvendo aí o aparecimento de répteis que foi registrado lá em Picos. Picos do meu Piauí, né? Que na manhã desta quarta-feira, dia 9, hoje, uma cobra da espécie jiboia, com pouco mais de um metro, foi encontrada dentro do motor de um carro. Essa cobra é mecânica, é? E o fato ocorreu numa concessionária localizada no bairro Catavento. Negócio de cobra não é comigo, não. Um vídeo que circula aí nas redes sociais mostra o momento em que a cobra foi resgatada, né? Essa cobra, ela foi resgatada pelo bombeiro militar e aí que precisou usar da força para retirar o animal que estava preso à mecânica do veículo, né? Estava preso. E então, o colaborador da concessionária, o Maxson Vale, ele deu detalhes aí desse fato inusitado. Ele disse, né? A cliente havia estacionado o carro enquanto estava no salão de beleza. Após isso, a mesma então percebeu a existência de que tinha uma cobra no carro e ligou para a concessionária. Orientamos que trouxesse o carro e enquanto chegou aqui percebemos a cobra. Acionamos então o corpo de bombeiro que fez o resgate do animal, explicou o colaborador. O animal foi capturado pelo corpo de bombeiro, devolvido à natureza. E nos últimos dias tem assim aumentado, né? O aparecimento de répteis, animais peçonhentos na cidade de Picos. Nestes casos, a população deve acionar o corpo de bombeiro através do 193. E a cobra grande, viu? Que coisa, rapaz. Mandando boa tarde aqui o Marcos Souza. Boa tarde, Marcos Souza. Acompanhando o jornal no canal do Tony Oliveira no YouTube. Valeu, Marcos Souza. Muito bem, para encerrar o jornal Fronteiras e Notícias, vamos encerrando aqui com notícia local, né? O município de Fronteiras é contemplado com novos kits de irrigação para agricultura familiar. Nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, né? Nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, na cidade de Fronteiras, então, por meio do governo do Piauí, da Secretaria de Estado do Agronegócio e Empreendedorismo Rural, foi contemplado, com novos kits de irrigação para agricultura familiar. A entrega aconteceu no Parque de Exposição de Seu Arco Verde, lá em Teresina, e como objetivo fortalecer a agricultura familiar e aumentar a produtividade dos agricultores do município. O prefeito Eudes Ribeiro esteve acompanhando, né, a cerimônia de entrega dos kits, onde explicou os benefícios que os novos equipamentos, então, irão trazer para a cidade de Fronteiras. Muito importante, pois irão fortalecer ainda mais o trabalho dos homens e mulheres, né? Dos homens e mulheres que atuam na agricultura familiar. Feliz em poder estar contribuindo aqui com estas ações. Só agradecer aos deputados Júlio César, federal, Georgiano Neto, estadual, e que intermediaram para que mais benefícios cheguem em nossa cidade, disse o prefeito. Durante a solenidade, estiveram presentes o secretário da Ceagro, o Jonas Moura, o deputado federal Júlio César Lima, o deputado estadual Georgiano Neto e a ex-secretária do agronegócio Simone Pereira, que estiveram presentes, participando da entrega de tratores e kits de irrigação para cidades piauiense e Fronteiras, aí município Fronteiras, contemplado com novos kits de irrigação para a agricultura familiar. Trabalhos realizados, benefícios trazidos para Fronteiras através de esforços dos deputados federal Júlio César Lima, deputado atualmente reeleito, e do deputado também reeleito, o filho, né, do deputado federal Júlio César, o deputado estadual Georgiano Neto, que não param, sempre lutando por melhoras para a nossa Fronteiras e para todo o estado do Piauí. Muito bem, e assim chegamos aqui ao término de mais um jornal, mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. Obrigado aí acompanhando o jornal no meu canal aí no YouTube. O meu canal no YouTube, gente, é Tony Oliveira Locutor. Agradecer as pessoas que já votaram. O canal foi criado agora em agosto, né? E já estou com 90 inscritos no meu canal no YouTube. Obrigado, meu Deus, e obrigado a você que já se inscreveu. Você que não se inscreveu, você pode ir no meu canal, visitar o canal lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho, tá bom? E eu ficarei grato. Agradecer a minha gata Alane acompanhando lá no YouTube também, e o meu amigo Marcos Souza. Obrigado, viu? Você também, a todos acompanhando o jornal também, no RádiosNet. Eita, mas saiu, hein? No RádiosNet, muito obrigado, obrigado, obrigado. Você também com o rádio ligado. Muito obrigado, minha gente. Ficando por aqui, muito boa tarde, forte abraço, até amanhã. E se Deus quiser, ligar, pois é bom, maravilhoso. Gente, infelizmente hoje nós perdemos mais um grande nome da nossa música popular brasileira, a cantora que nos deixou, né, a Gal Costa, e eu vou deixar na sequência aí um especial com ela, Gal Costa, tá bom? Forte abraço, até amanhã, tchau, tchau. E lembrando que o jornal tem um apoio cultural, Sindicato Rural de Fronteiras, presidente Dr. Norberto, do provedor Giganet e também da Zen Imóveis. Você acompanhou mais uma edição do seu noticioso do meio-dia. 1h49. Fronteiras FM, a rádio que toca seu coração, seu coração. Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Natal, São Paulo, Cuiabá ou Porto Alegre. De norte a sul do Brasil, nas grandes e pequenas cidades, o rádio segue cada vez mais forte. Não importa o tamanho da sua empresa, divulgar no rádio é a garantia de mais clientes, resultados rápidos e com um menor custo. Rádio, a melhor proposta para o seu anúncio está aqui. E os melhores resultados também. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RádiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RádiosNet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Meu Brasil brasileiro, um mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz ginga. O Brasil, do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, pra mim, pra mim.

você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não me importo, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança de uma cor que mais ninguém possui. Passado e as lembranças do que eu sempre quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Você me guardei demais.

sei mais por que vivo a sofrer. Pois eu nada fiz para merecer. Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão. Não sei por que, mas acho que é falta de compreensão.